Canta, canta essa poço. O minha mãe é Vicente. L'água é de sentimento. Canta, canta, vente mar. L'água é de sentimento. Caliente, toca la boquina, amor.